de paré pra desenrolar. Tava vendendo maconha e cocaína bolado naquele clima, botando o buzinho aqui. DJ Chifre, falou porra pra mim que tava na vida bandida. Vida do crime é o 57. Falei pra ele, braço, isso não é vida. Meu parceiro da dia, desde o tempo de moleque. Soltava pipa, jogava bola de puta. Esculachava na pelada no campinho. Perdendo a vida, a estrada da juventude. Meu mano, sabe bem onde vai dar esse caminho. Chorando muito, relembro da sua infância. Sem esperança, tomada no coração. Sem pai, sem mãe, nunca teve uma família. Caiu na armadilha, na vida de ladrão. DJ Chifre, falou porra pra mim que tava na vida bandida. Vida do crime é o 57. Falei pra ele, braço, isso não é vida. Meu parceiro da dia, desde o tempo de moleque. Soltava pipa, jogava bola de puta. Esculachava na pelada no campinho. Perdendo a vida, a estrada da juventude. Meu mano, sabe bem onde vai dar esse caminho. Chorando muito, relembro da sua infância. Sem esperança, tomava no coração. Sem pai, sem mãe, nunca teve uma família. Caiu na armadilha.